Julieta 9392, pushback instrumento, siga 11. Puxa, boa tarde. Altera 9392. Chamaram a brigada 9392. Autorizado táxi Índia, ponte para dono 02-1895, negão no 015, da 379. Brasília 360, autorizado, via Pesulo 17, colapso no 0, curva direita, saída Arbor, é leve. Controle 1-20-8, cena 5077. Salvador, bom dia, 3179, pode estar para o lugar, pronto. Bom dia, está 3179, a linha decola da 10, vento 180 graus, cono 5 nós. Decola 10, 137 aí? Sim. Autorizado táxi Índia, ponte para dano 02-1895, negão no 015. Copiado, Índia, até o ponto de perdão no 01895 e o ajuste no 015, obrigado. Em Salvador, bom dia, gol 1160, estabilizado em SXZ da 10. Bom dia, gol 1160, aguarde pista livre. Vai aguardar pista livre, gol 1160. Zero, livre pouso não no zero, pista úmida, vento no 70 graus, segundo 3 nós, altímetro no zero no 5. Livre pouso, gol no 1160, ajuste no 0 no 5. 3179, decolada ao 59, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Seguro 360 autorizado, a bola pista no zero, curva direita, saída da EL, transição BDEV após direto. Controle 120.8, acena 5101. Pista solo 219, um pouco no 160. É ponta, busco. por 392, a linha decola da 10, vento 170 graus, como 7 nós. Gente, iniciando decolagem, 9392. Paulo Salvador, gol 1160, pronta na Alfa Escuta. Autorizado, puxa, boa tarde. Autorizado, comandante. Só me confirma a sequência dos solos, por gentileza. 121 no decimal 1. 21, obrigado. Eu protegi o 219 erroneamente para ser providenciado. Ok. Salvador, gol 1160 na Alfa, na Circuito. Gol 1160, bom dia, Alfa, reportando a Chilete. Alfa, reportando a Chilete, gol 1160. Oi. 392, decolado ao 03, controle 120, decimal 8, bom gol. 208, obrigado, bom dia. Juliette, gol 1160. Manter a posição prevista, portão 10. Vai manter, gol 1160. Para o táxi 3304, a bordo 143. Alterna, Uberlândia, autonomia 320. Azul 3304, autorizado táxi. Via Índia, segue Boeing, tá puxando até outra vez 04. Fonte esperada no 012, 895, ligamos no 015. Foi pro TAN 3304? Ah, sim, TAN 3304, autorizado táxi. Via Pátio, através do portão 04, e Boeing tá finalizando o push, e aí depois esperando no 012, 895, ligamos no 05. Copiado, TAN 3304, mantém através do 04. Mando TAN 3304, vamos manter através do 05, aeronave vai puxar até através do 04, e após segmento. Gol 2196 para o táxi com 68 a bordo. 6 horas de autonomia, alterna gasolina. Gol 2196, táxi via Índia, ponte para dono 02-8905. Liberdade de 78-95 para apoio, Gol 2196. Por 160, após o tanque Rapaz 0 se livrar a entrada da Juliette, prossegue portão 10, autorizado. Após o traço da Tana Juliette, prossegue portão 10, com 160. Serra Lima, passando externo, na presente solicita mudança das regras de base pela direita 197. Fez o com o campo? Afirma. A gente segue para 197 com base pela direita, regras visuais ao 09, reporte base para final, encurte na medida do possível. A gente reportará de base para final, encurtando, aqui no Serra Lima. O 2196, a linha decola da 10, vento 180 graus com 119. Decola da 10, 219. Lima, livre pouso na 17, vento 180 graus com 9, 9, altímetro no 0, no 5. Gente, Lima. Bom dia, 3304, está pronto, ponto 0. Bom dia, 3304, Lima, mantenha no 0. Ali, mantenha no 0, 3304. Sinal da 197 baixado para baixo, aqui o Serra Lima. Peixe livre pouso. O 2196, decolado 1191, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, boa, 2196. China 63, estabilizado no ILS X-Ray. China 63, 1, bom dia, continue a aproximação, guarde pista livre. Guarde pista livre, China 63, 1, 1. Serra Lima, solo aos 1, 2, informa o pátio. Direita. Chive, táxi, pátio 5. Chive, amigo. 3304, livre decolar da 10, vento 180 graus, cono 3, nós. Se quiser falar de 3304. Vento no 1, livre pouso no 1-0, vento no 80 graus com 1-2-9, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, cabeceiro no 0, assinar 63, 1-1. 3304, decolado aos 1-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. Bom dia, obrigado. Bom dia, Lima Quilo Bravo. Bom dia, Lima Quilo Bravo, prossiga. O curso localizador, senhor, nossa escuta. Gente, parte Campo à Vista. O grau, confirma o vento? 200 graus com 1-3-9. Lima Quilo Bravo, vai salvar, fica a ver. 63-1-1, solo 1-5, livre direita, solo 1-2-1, decima 1. 2-1-1, 63-1-1. Alô, Salvador, assinar 63-1-1, já ligou na sua. 2-1-1, Alfa, 10, portão 02. Tá, bastante travou, Lima Quilo Bravo. Gente, informe Campo à Vista. Tá com Campo à Vista, possibilidade de base pela direita 17, senhor? Tá, firmo, segue para o 1-7, base pela direita, encurtando na medida do possível, vento 200 graus, fundo 3-9, reporte base para final. Tá bravo. Sinal, trem baixo travado, Quilo Bravo. Trem Aqui o Bravo, livre pouso no 7, vento no 9, 0 graus com o 1 no 9, altímetro no 0 no 5. Salvador, voo 1184, está no localizador, agora 1,5 milha de duna. 1184, reparte externo. Fatalista. No Bravo, fala aos 19, informa o Pátio. Tente livre táxi, Pátio 5, frequência livre estacionar. Zero, vento no 9, 0 graus com 99, altímetro no 0 no 5. Gente, livre pouso no 0, voo 1184. No 0, curva direita, sai da avó, elétron, pilô, é pra direto, controle 1-20-18, acena 5020. Autorizado 180, decolada 1-0, direita avó, elétron, pilô, 1208, 5020 é o transporte. Transition. Departure control 120.8, Cox 5113. 340, clear to Guarulhos via Apesano 10, Taubaté. Departure runway 10, right turn, dial Modula. 120.8, departure frequency and 5113, focus 3663. Um 84, sala 23, direita, sala 121, decima 1. Olha, 1, direita. Passa o externo, marcado travado, gol 1891. Tô no 891, no livre pouso não no 0, ventou no 60 graus com no 0 nas, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, cabeceira no 0, 1-0 no 5 ajuste, gol 1891. Azul 27 no 4, bom dia, barreiras, nível 1 no 60, autorizado, decola a pista no 0, curva esquerda, saída Momo, Cogbo, após, conforme plano. Controle 1, 20 decimal 8, acena 5, 1 no 7. Entendeu, estou autorizado 60, olha do plano, decola 1 no 0, com curva esquerda, na saída Momo. Não entendeu as transições da saída. O transponder 5197 e o controle 208. Tá correto, após Momo voa a posição Cogbo, após voa direto conforme rota, tem as posições geográficas aqui com latitude e longitude. Ah, só rota. É ponta puxa, o azul 17 no quadro. Após Momo voa Cogbo, após conforme rota. O azul. Eu poderia soletrar para nós a palavra Cogno, é código? É, afirmo. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Kilo, Oscar, Golf, Bravo, Uniforme. Copiado. Uno, solo 26, livre direita, solo 121, decimal 1. Direita, 121, decimal 1. Solo, bom dia, gol 1891, livrou na Eco. 1891, Alfa, Juliette, botão 1. Direita Alfa, Juliette, quer confirmar o portão? 1-1, portão 11, 1-8, ou 1-8-9. Portão 11, obrigado. Salvador, bom dia, 333, São Paulo, 300, autorizado, Zuluno 0, Cubaf, Zuluno 6. Decola pistando 0, curva direita, saída da L, transição módica, controle 120, decimal 8, aciona 5121. Aprovado com o São Paulo, 300, Vera Cruz, Uno meu 10, autorizada, código 7 com direito, foi do Axé. Controle 120 da sua rua, assina 0121. Eu B e o 4 Salvador, Oceania 6332, a 2 milhas do marcador externo. Oceania 6332, campo à vista? Tá, agora é visual, nesse momento, 6332. Gente, check o trem, livre pouso 1 no 0, vento 1 no 70 graus com 7 nós, altímetro 1 no 0 no 5. Gente, livre pouso, confirma a condição da pista, por favor? Pista úmida. Tá, ok, obrigado. Só um instante, cópia. Salvador, bom dia, o azul 2772, Sente Lima. Confirmando, Salvador, autorização para Porto Seguro. Azul 2772, bom dia, formação Mike agora, só um instante, cópia. Autorizado, chama táxi. Novembro, pronto, cópia. Autorizado no local Salvador, Salvador, com toque arremetido em Valença por conta em risco. Uno mil pés, da colagem da 17, curva à direita, corredor Axé. Aciona 0152, controle 120, décima 8. Fechamento correto, Eco do Novembro, chama a torre agora, 1895, para acionamento, táxi de decolagem, ajuste no 095. Solo 36, livre à direita, solo 121, décima 1. 1-1-1-6-3-6. Solo, Salvador, aqui na 6-3-1-1, quem tira para tomar aqui, desde a autorização de 3-6-0 para Guarulhos? Oxa, minha 3-1-1, bom dia. Formação Mike, número 2 para cópia, prepara da Eule da Motiva. Ok, número 2, abatido da Eule da Motiva, aqui na minha 3-1. X-10-3-6-6-3, POV 135, Galeão, 3 hours 45 minutes. 1-0-5, livre taxi, chama para ingresso. 3-2, alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, minha 3-6-1. 3663, could you repeat please? Request X, 135 aboard. Galeão, 3 hours and 45 minutes. Prove X to holding point runway 10. Via MAA, Brown and X to India at holding point, hold power 118 decimal 95, QNH 1015. MAA, Brown, India, holding point 118 95. 1015 units, 10-3. Para o passo passando 2-2-3, 2-3, estamos com 5-3, 6 horas alternando Guarulhos. Passarei 2-2-3, autorizar o táxi até a saída do passo 3. Autorizado, MBR livre, ingresso é patinado e pronto. T2223, confirma a posição. Tá aqui no pátio 2, senhor. No pátio, pátio 1 aqui. Sim, estou visual agora. Graças. 10-3663, line up and maintain runway 10. Line up and maintain 10, 10-3663. Puxa 6-3-3-2. Cadê a posição antes da Juliette aguardando para ingresso? A Agrees with sign or not? Airport takeoff, runway 10. Para ingresso no pátio, passarela. Autorizado até o ponto de espera da 10, pátio Uno Índia, no ponto de espera do Uno 18, destino 5, ajuste no 0 no 5, passarela 2223. Só confirmando o ponto de espera? Uno 1895. Estou autorizado até o ponto de espera 1895, passarela 2015. Escuta para cópia. O azul 2772, pronto para cópia. Autorizado Sierra Braço, Papa Sierra, via Golf 677, conforme rota. Nível 180, decola da 10, curva à direita, saída coral. Transponder 5126, controle 120, decimal 8. Estimativo 2772, autorizado posto seguro, nível de voo 180, via Golf 677. Decolando pista 10, curva à direita, abertura da coral. 5126 no transponder 1208. Cotejamento correto, azul 2772, chama pronto, confirma a posição. Pátio 3, vai entrar pronto 2772. Pronto para o pátio, 3733, POP 128, autonomia 3 horas e 45, alternando o galeão. TAN 3733, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, bate 1 Ninja, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Ajuste no 0 no 5, autorizado táxi até o ponto de espera da 10. Poderia confirmar a frequência da torre? 118, decimal 95. 118, decimal 95, TAN 3733. 23, de decolar da 10, vento 170 graus, como 0 na. Iniciando, passador. Faz o TAN, função 7633. TAN 63 e 1 copia. Quanto está a copa, Cruz? Autorizado Sierra Bravo Golf Romeo via peso do 10 até Tango Bravo Eco, nível 360. Decolagem da 10, curva à direita, Dael, Leda, Motiva. Transponder 5120, controle opera 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, peso do 10, Tapaté. Só a cabeceira do 0, curva à direita, peso do Dael, Leda, Motiva. 5120, transponder. Controle de saída 120, decimal 8, 61, 6319. Cotejamento correto, o 8319 chama pronto, portão 2. Chama lá, posicionamento 6319. 2223, decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, boa. Bruno 015, leve taxi, chama para ingresso. Bruno November, decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, olha. Foi Salvador, bom dia, está 3733, ponto pega 9, pega pronto. 3733, ali mantém no 0. Autorizado, ali mantém no 0, 3733. 33 mantém em posição alinhada, estimado 1 minuto devido à aeronave de menor desempenho decolar da frente. Livre decolar da 1-0, vento 1-7-0 graus, como 2, lança. Ficando da 1-0, da Serratanga ali, mantenha 1-7. Então eu vou 648, estabilizado em LS, baixo para baixo. Polo 648, campo à vista. Ah, sim. Deixa, aguarde pista livre. 648, então. Polo 648, livre pouso na 1-0, vento 1-7-0 graus com 1-3-9, altímetro 1-0 no 6. Sete livre pouso na 1-0, Estados Unidos 16. 3733, decolado aos 4-6, controle 120 decimal 8, bom gol. Não mantém posição alinhada, estimado 1 minuto devido a tráfego nacional da 1-0. Para pushback de fundamento.